fortalecendo a corrente. Narrativa contundente, na quebrada eu faço rap. Pro sistema eu sou um delinquente. No rap eu faço protesto, pra muitos meu verso é perverso. Vim buscar meu direito, vou lutar pelo progresso. A avareza, ostentação destrói o seu caminho. Não viajar nesse mundo é cheio de espinho. Sonho de consumo te destrói, atrasa o seu lado. Vários seguiram esse caminho e acabaram no caixão lacrado. Todos são seres humanos, várias raças, várias cores. Desemprego, desumano, investimento em bolsa de valores, original nas palavras. Quem não curte se ausenta, na missão firma monstrão, tipo pique 180. Essa aqui é pra você que desacreditou. Dá licença na moral, mas o rap voltou. O playboy anda de ati, bate o taque, faz strike. Pai de família desempregado, com a mente em xeque mate. Infelizmente é assim, cenas do cotidiano. É pela paz, justiça e liberdade que nós tá lutando. Nessa aqui não tô sozinho, mano, Neto tá na cena ativamente. Piquiri, SP, representa formando a conexão. Com Guaxo PMG, satisfação total, vamo aí no proceder. É nós que tá na ativa pelo rap até morrer. Se for para lutar pelo amor, então é guerra. Buscar a igualdade entre as cores, então é guerra. Paz, justiça e liberdade na quebra, então é guerra. É guerra. É guerra, se for para lutar pelo amor, então é guerra. Buscar a igualdade entre as cores, então é guerra. Paz, justiça e liberdade na quebra, então é guerra. É guerra. É guerra. É guerra de SP, AMG, o mesmo céu, respeite as quebras. É guerra, a causa é séria, mano Neto e mano Igor, defensores da favela. Do rap os porta-voz, voz do povo instruído ativamente. O almoz, o sistema sou perigo, não vou me esconder. Vim pra matar, vim pra morrer. Se isso aqui é uma guerra, tô no front pra vencer. Recrutar os verdadeiros, o exército foi formado. Na rima os maloqueiros, guerrilheiro lado a lado. Atividade sempre a mil, estopim e um pavio. Os moleque tão no corre, almejando as fitas fortes. É o crime no Senado, na mansão dos empresários. Brasil não tem prisão, pra ladrão engravatado. Mas justiça e liberdade, me diga quanto vale. Peguem suas armas e marchem pro combate. São tempos de guerra, campos de concentração. Cada esquina uma biqueira e o menor na contenção. É guerra, não troque, nem venda liberdade pela cela. Se for para lutar pelo amor, então é guerra. Buscar a igualdade entre as cores, então é guerra. Paz, justiça e liberdade na quebra, então é guerra. É guerra. É guerra, se for para lutar pelo amor, então é guerra. Buscar a igualdade entre as cores, então é guerra. Paz, justiça e liberdade na quebra, então é guerra. É guerra. É guerra.